Nem olhos viram. Yeah. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. Não, yeah. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que poderoso sou.